Vamos do ar! Boa noite, todo mundo. Decadentes, número sei lá quanto, só o Henrique que sabe disso. No ar, para falar desse empatezinho lazarento de sexta-feira. Empatezinho contra o Goiás, 1-1 aqui na Independência. Boa noite, Sérgio Tavares. Boa noite, vamos lá, vamos comentar mais esse empate da América. Boa noite, Ramon Gregório. Boa noite, amiguinhos. Eu achei estranho, né, cara? Porque estão fugindo da nossa tática de subir, que é ganhar em casa e empatar fora. Houve inversão aí do projeto, cara. O América não tá seguindo. Tem que abrir uma CPI pra ver esse trem aí. Tá seguindo a tática de Ivanildo, não? Do empatezinho fora e a vitória dentro? Não, a vitória em casa e empatezinho fora. A vitória dentro e empate fora. Isso sem aí. Trocadilhos, por favor. E com 1 minuto de programa a gente já Sérgio Tavares, quer fazer o seu resumo aí do jogo? Vamos lá. O resultado foi lastimável, igual a gente já abrimos o programa falando. Mas o jogo foi um bom jogo, no meu modo de ver. Eu gostei das entradas, dos jogadores novos. O Bill, pra mim, fez um primeiro tempo muito melhor do que o Hugo vinha fazendo, o Rubens quando entrava, qualquer um que a gente reclamava aqui. No segundo tempo ele caiu de produção mesmo, mas no primeiro tempo eu gostei muito dele. O América foi muito ofensivo, muita troca de bola e chute ao gol, isso foi bom, então a gente aumentou o número de oportunidades para fazer gol, mas nossa finalização tá ruim ainda, né? Tivemos muitas oportunidades quase claras de gol e fizemos só uma, né? Então, isso é que tá faltando, tem que calibrar um pouco mais. Mas o jogo, no geral, eu acho que foi bom. Eu continuo vendo aquela evolução que a gente fala de vez em quando aqui e tal. Mas, para não ficar só no otimismo e não deixar só o Ramon pessimista, olha como é que é a intriga, cara. Olha como é que isso é a cascavelância, entendeu? Eu fui o único que falei que o empate contra o Náutico foi bom, mas foi bom. Eu sei, mas você é o do contra, Ramon, então... Não, o Náutico não vai surpreender todo mundo, rapaz. Eu não vejo isso não, mas tudo bem, vamos. O Náutico tomou do Figueirense, hein? Essa rodada. Tá todo mundo tomando Figueirense. Mas o jogo, só para concluir, eu vejo um pouco de evolução, mas está faltando o... Eu não sei se isso é a influência direta do Enderson, mas eu acho que ele tem alguma culpa nisso. O América precisa ser mais decisivo. Não adianta só jogar bem, ele tem que matar o jogo e depois pode até jogar mal um pouquinho, entendeu? Sabe? Tem que ter aquele ímpeto de resolver a questão e depois administrar, e eu acho que isso que tá faltando pra gente. Esse foi só pra colocar um número aqui, esse foi o 7º jogo seguido que a gente não vence. Nós estamos a 7 partidas sem vencer. Isso é preocupante. Ramon, o que você achou do jogo? Então, mais ou menos parecido com o Sérgio? Eu não achei essa partida tão boa assim da América, não, cara. A América teve mais posse de bola, mais experiência do Norte, mas é tudo muito descoordenado, cara. Você não vê uma jogada ensaiada, uma postura, o time não tem um padrão de jogo, entendeu? Eu acho que é mais por vontade dos jogadores, entendeu? Do que por uma questão de um bom futebol apresentado, cara. Eu até vi alguns comentários lá no grupo, com a América massacrou. Eu não consigo ver um time que empata com o outro massacrar, cara. Isso também, ainda tá, mas o goleiro do Goiás fechou o gol, mas será que... tudo bem, o goleiro fez a boa parte, mas será que também não foi por incompetência dos nossos finalizadores? Eu acho que o América tá muito mal treinado, cara. Não tem um padrão de jogo. E o Enderson não é um cara que tá no América há 2 rodadas, né? Sabe então, qual sei, cara, eu acho que... Sabe qual a impressão que eu tive? Pode falar. Não sei se vocês concordam. De fato, a parte ofensiva melhorou bastante em relação ao jogo do Náutico, até porque não tinha como piorar, né? Na parte ofensiva, sim, o América criou muitas chances. Não sei se é precipitado a gente achar que essa melhora toda foi por causa do Bill ou se está diretamente relacionada à presença dele, mas de fato melhorou. Ou se também por uma fragilidade do Goiás ali na defesa. Achei o Goiás bem, bem estranho na sua parte defensiva, batendo muita cabeça e tal. Mas de fato o América teve mais volume ofensivo, muito mais jogada do que qualquer outro jogo desses recentes aí. Então, de fato, a parte ofensiva melhorou. Mas eu não sei, pra mim ficou a sensação de que o mesmo tanto que melhorou a parte ofensiva nesse jogo, piorou defensivamente. Vocês não acharam? Concordo plenamente. Não só pela falha do Messias, que eu acho que ali foi um vacilo bobo que acontece de vez em quando. Mas se você olhar os melhores momentos do jogo e tal, você vai ver que teve muito cruzamento do Goiás que os nossos zagueiros nem pularam na bola. Não subiram. E não quando subiram. A gente fala não pularam, não é por força de expressão. Não. Eles não pularam mesmo. Isso. Eles ficaram no chão. Exatamente. Goiás, também achei. O que você achou disso, Ramon? Então, cara, a falha é do jogo, né? Eu até uma vez, eu não sei quem disse isso. Se nenhum time falhar, ninguém faz gol, né? Mas a zaga, o Messias falhou no lance capital, no último, nos 43 do segundo tempo. Mas, pô, se o ataque não tivesse errado tantos gols, aquele gol não seria também, seria um gol normal. Um gol normal não, desculpa. Um gol que não faria tanta diferença. Por exemplo, ganharíamos de 3, 4 a 1. Entendeu? Então, tipo assim, penalizar só o Messias, eu não acho que é a solução, não, cara. Se tivéssemos feito mais gols, né? Não, o que eu tô falando é exatamente. Não, isso. Eu só acho que falhou. Que atribuiu o empate só pela falha, eu acho que não foi, não, cara. Não, também acho que não. O que a gente tá falando é o seguinte: a nossa defesa, e não o Messias, a defesa em geral, foi mais fraca, foi abaixo do que ela vinha fazendo. O lance do Messias é um lance que aconteceu e tal, e acabou fazendo empate, mas não foi decisivo. Mas não foi. Se não tivesse tido a falha do Messias e a gente ganhasse o jogo, ainda assim valia a crítica para a defesa, que a defesa jogou mal. Não só o Messias, o Rafael Lima, que já fez partidas ótimas. Não sei se jogou tão mal assim. Eu acho que falhou no lance capital, né? Mesmo porque o Goiás também não. Não deu. O que eu tô falando é exatamente. Não, o lance capital, ok, não vou discutir isso, não, porque foi fortuito. Mas outros lances que o Goiás não aproveitou, a zaga principalmente falhou. Teve pelo menos uns dois cruzamentos ou três que a zaga não pulou na bola e o zagueiro do Goiás cabeceou sozinho. De frente pro João Ricardo, só que ele cabeceou mal, a bola foi pra fora. Se ela vai pro gol, era gol, porque ninguém tirou a bola, entendeu? Sim. E foi algumas vezes que isso aconteceu. Agora, eu não sei, cara, eu acho que o América tá com um padrão de jogo muito ruim, cara. A gente não vê uma jogada ensaiada, uma triangulação, entendeu? É mais na vontade dos jogadores mesmo, É uma coisa até interessante, cara. O América tem três jogadores que podem criar jogadas, que é o Renan, né? O Magrão e o Blanco. E o Rui. Mas a qualidade... E o Rui? Hã? E o Rui, bem lembrado, né? O Rui até jogou ontem. Ontem não, sexta. Mas a qualidade... tô ficando doidão já. Eu já sou doidão, né? É pleonasmo. Mas assim, a qualidade do passe também que chega nos atacantes não é lá grande coisa, né? Mas você não acha que tá melhorando? A criação do América... Eu acho que tá melhorando. Tá. Com a entrada do Rui, eu acho que tá acontecendo isso que você tá reclamando, essas triangulações mais, você não acha, não? Sim, com o Rui agora tá dando uma melhorada, até mesmo pela qualidade. É um jogador que se apresenta muito mais do que o Renan, né? Muito mais. Um cara que não some no jogo. Mas ainda eu acho que falta, né? Uma jogada ensaiada, um posicionamento melhor. Eu acho que o time tem muita vontade, mas falta padrão de jogo. Isso aí é... só vai acontecer ao longo dos jogos, né? Porque se você tá entrando com caras novos, você tem que pegar um entrosamento ali. Mas eu vejo muito mais evolução nesses caras novos, e aí eu tô falando do Rui, do Bill, principalmente, né? Luan, gente, eu vi muito pouco ontem, não dá para falar muita coisa. Mas o Magrão tá funcionando melhor com o Rui do que funcionava com o Renan, por exemplo. O Magrão tem um bom passe, tanto que a assistência, o gol foi uma assistência muito boa dele, ele já fez isso outras vezes, ele é um cara que chega também e chuta. O posicionamento, isso que você falou do Rui movimentar mais, o Renan, não sei se ele, é aquele negócio que é o Renan Votril, sonolento e tal, eu acho que ele ficava mais parado, então dava pouca movimentação, tanto que o Blanco tinha que subir e o Blanco aparecia mais. Agora, com o Rui e o Magrão, o Blanco não sobe tanto, não precisa subir tanto, e aí até não aparece tanto também. Uhum. Eu até, é uma questão assim, que a gente tinha levantado num programa que o Rui, desculpa, que o Blanco estaria jogando menos, o futebol dele não estaria com a mesma qualidade, mas eu acho que passa muito por aí também, cara. Eu acho que tá dando mais liberdade pro Magrão e pro Rui. Sim. Então ele tá ficando ali mais na abertura, né? Isso, que é mas a posição original dele, né? É, mas você não acha que a técnica que o Magrão não tem mais arrancada, não seria mais efetiva ali na frente, não? Eu não sei, cara. Eu acho que ele... Não acho, não. Mas assim, porque eu vi até você conversando no grupo, e eu discordo só de uma coisa. O Magrão não é volante. O Magrão é meio atacante. Ele é eu um... Eu acho, cara. Pois é, então, é isso que eu discordo. O Magrão no América... Eu não tô falando de outros times, não. Em outros times ele pode ter jogado mais como volante. Mas eu vejo ele no América muito mais como um meia atacante. O cara faz a meia ali, junto com o Rui ou o Renan antes e tal. Mas ele cai pelos lados, é muito mais agudo. O Blanco já é um volante, o segundo volante. Não é igual o Juninho que fica atrás. Ele avança também. Mas ele tá... sei lá, uns 10 passos para trás do Magrão. Então, mas essa questão do Magrão jogar como um meio atacante não seria talvez pela omissão do Renan? Ele tenta ir lá e resolver fazer o que o Renan não faz? Não. Ele não é um meio atacante. O Renan seria um meio atacante. Mas se aí... você falar assim que ele é um jogador que pode ser jogador de criação, nós vamos até entrar na discussão, mas ele não é um meio atacante. Ele nunca jogou de meio atacante. Não, ele já jogou. Ele já jogou de lateral e volante. Bom, no América, desde o início, com o Enderson Moreira, ele está jogando de meio atacante. E não é na posição do Renan, não, porque ele é para um lado e o Renan é pelo outro. Eles são complementares. Sim. Sempre foram. Né? Mas a questão, não, mas aí é questão de posicionamento, né? Mas o que eu quero dizer é que o Magrão não tem característica de meio atacante. Eu não vejo ele mais com meio atacante. Cara. Eu não tenho nada a reclamar do Magrão, não, cara. Não tem mesmo. Não, eu acho pelo contrário. Eu acho que a atuação dele tem sido muito boa. A gente já, o Alisson já comentou em outros programas aqui que o Magrão era o cara que mais chegava e chutava, por exemplo. E era mesmo, se fosse pegar os outros. Sim, então, mas é a questão de ele ser ele é um jogador muito voluntarioso. É um cara que não se. Ele não se omite do jogo. É uma qualidade que ele tem. Sim. Sempre teve, né? Desde a época de Patinga, CRB. Mas eu não vejo ele com qualidade e nem em aproveitamento para ser um meio atacante. Ele tá ali porque ele é um cara que chega, que não se esconde do jogo, entendeu? Então, mas eu não vejo ele como meio atacante, não, cara. Mas quem que você ia colocar no lugar dele? Hoje? Não sei, cara. Hoje o Luan... Do Magrão? É, do Magrão. A gente não tinha um cara que caía por aquele lado. O Magrão tava nessa posição porque não tem ninguém, velho. Sim, mas é isso que eu tô concordando com você, ó. Ele joga, sim, porque ele tá fazendo papel que não é dele, mas ele tá tentando, entendeu? Bom, eu não discordo. Hoje nós temos o Luan agora, que é nessa mesma posição. Então, talvez pode ter aí uma adequação. O Rui também é meio atacante, né? O Rui é um meio atacante. É, mas o Rui é mais central, ele é mais o criador, né? Ele não é... Ele mais cai meio, tanto ele é um meio fraco. Isso, ele é mais o 10, né? 10. Isso, exatamente. Isso. Então, não sei. Agora, com o Luan chegando e o Rui... Talvez o Magrão não vai ficar mais recuado, não? Pode ser, vamos ver, ué. É isso que a gente tem que ver. Aí vai depender de como é que o Enderson vai escalar, né? Esse é meu medo, ô louco. É isso que é o medo, pôs piranga. Agora, velho, não, tudo bem. É aquela questão, às vezes a gente pega muito no pé do cara. Trocar ele agora também é muito cedo, né? Mas tá na hora dele também começar a mostrar serviço, não tá? Ó, então, vamos falar um pouquinho disso aqui. Eu levantei mais uns números aqui, até pra gente analisar. Aquilo que eu comecei a falar no início, o jogo foi bom, mas tá faltando o América essa decisão. E esse é o América do Enderson, né? Não tem como você falar do América sem criticar o Enderson e tal. Os números do Enderson são números ruins. A gente já fez outro programa outro dia, eu já mostrei isso. Nós estamos abaixo... de um patamar que vai subir, por exemplo. Se eu fosse pegar os números dele só desse ano, né? Esquece ano passado, porque era Série A, era outro time e tal. Só esse ano. É outro time. É outro situação, time. Né? Outra situação. Esse ano nós temos 45% de aproveitamento. Isso é baixo. Para o América subir, ele tem que fazer pelo menos 55%. Então, né? E esses 45%, eu estou considerando esse primeiro semestre, que é teoricamente mais fácil, né? Então, o que deveria ser? A gente tinha que estar com um número melhor no primeiro semestre e depois ele até abaixar um pouquinho, porque a Série B é mais difícil, mais competitiva, mas a gente ainda ficar nos 55. Agora não, agora a gente vai ter que melhorar mais ainda para poder ter essa média. Vamos ver, esses novos reforços, eu gostei, a maioria das pessoas, dos torcedores gostaram, né? Vamos ver o que vai tirar. Agora, também acho que não tem essa de demite o Anderson, tem que fazer a crítica, mas tem que deixar, até porque trocar por trocar não adianta, a não ser que for trazer um... É, não, claro. Pra resolver, né? Não adianta também. Não, concordo. Só que é o seguinte, cara, ele tem que mostrar serviço, né? Tem. Tá o América renovou com ele, trocaram, é o que eu falo, cara, às vezes a gente tá falando do Goiás, do Náutico, né? Até do América mesmo, duas rodadas, é muito cedo ainda pra gente fazer uma avaliação, né? Até o time do América, eu acho que vai melhorar pelos jogadores que estão chegando. Tem que o América também tem que criar um padrão, tem que justificar, né? As contratações, o rendimento tem que aumentar. Igual você falou, 45%? Isso. É pouco, cara. É pouco. Não, então, quando eu falei de 55%, eu tô levando em consideração o seguinte: para subir na Série B, você tem que fazer ali 62, 63 pontos. É claro que isso é variável, né? Sim. Já teve ano que você sobe, já subiu com menos de 60, já teve ano que com 71, o São Caetano não subiu 56, e tal. 56, né? Então. Mas na média ali, assim, com 62, 63, invariavelmente a gente sobe. Para fazer isso, você precisa, então, de 55% na campanha. Hoje, nós temos dois empates só, nós estamos com 33%. Mas aí não é nem esse número que eu estou questionando, porque é dois jogos. Campeonato, né? Mas no ano, nós estamos com 45%. É pouco. Exato. Né? Tem que melhorar esses números aí. E aqueles, tem que melhorar. E sete jogos sem vencer. É muita coisa. É muita coisa. Os dois últimos jogos da primeira fase do Mineiro nós empatamos. Nós perdemos pro Grêmio. Depois nós empatamos e perdemos pro Cruzeiro. Depois nós... Flamengo? Não, é porque isso foi antes, né? Eu tô falando os últimos sete. Aí empatamos com o Náutico e agora empatamos com o Goiás. São sete jogos que a gente não... A última vitória foi contra o Tricordiano, se não me engano. Então, sim. Tem muito tempo. Aí depois teve um empate contra o Tupi. Tupi. Isso. Que foi a última rodada da fase classificatória do Mineiro. Mas sabe o que é um negócio também, ô Sérgio? É que a gente olhando friamente pelos números, aí a gente pode, né, pode até questionar, mas o grande problema que eu vejo é que não vem apresentando bom futebol. Cara. O América não vem apresentando Um futebol convincente. Não sei, cara. Isso aí eu ainda discordo um pouco. Porque eu acho que teve oscilações, mas eu não vejo um futebol fraquíssimo, não. Eu vejo uma constante evolução, cara. Não sei, cara, aí é que tá. Eu não vejo essa evolução por questões táticas, entendeu? Eu vejo mais pelo time, a qualidade do elenco que foi chegando, né, das peças que foram chegando. Mas eu não vejo o América mostrando muita coisa diferente, cara. É uma coisa assim que me preocupa, né? Qual que é o padrão de jogo do Enders? Porque eu vou até entender que a Série A, ele já pegou o barco afundando. Não dá para questionar, cobrar dele resultado, né? O time já estava rebaixado, essa é a verdade. Mas também ele não criou um padrão de jogo. E mesmo mudando as peças pro Mineiro, ele também não criou um padrão de jogo, cara. Do América. Qual que é o padrão de jogo da América, entende? É isso que me assusta um pouco, cara. Tudo bem que ele teve essa mudança agora dos jogadores, mas até mesmo quando você tem um padrão de jogo, você vai repondo as peças de acordo com aquilo que você entende, né, do jogo, a sua maneira de jogar. Eu não vejo isso, cara. Com o esquema do América, assim, você consegue ver? Eu consigo. Eu acho que ele, no início, ele foi testando algumas variações, mas já tem um bom tempo que ele tem jogado assim, um 4-2-3-1, defensivo, um 4-3-3 ofensivo, vai variando isso. Então é aquele esqueminha de árvore de Natal e no 4-3-3 clássico e tal. Eu acho que varia isso. A gente tem jogado normalmente quatro defensores, né, dois zagueiros, dois laterais, aí dois volantes com A gente já jogou com três volantes, mas aí o Blanco foi mais pra frente. Mas normalmente é Juninho e Blanco, né? Então, dois volantes. Três centrocampistas, que é o termo da moda agora, né? Que aí seria ali... antes era o Renan, mas agora é o Rui, Magrão. Às vezes o Blanco já se colocou nessa posição um pouco também, mas normalmente ele é mais recuado. E pelo lado direito é Mateuzinho ou Felipe Amorim, quando jogou, não sei o quê. E um atacante lá, que quando ele é mais fixo, era o Hugo, era mais fixo. Mas quando era o Mike, ou às vezes o Felipe Amorim jogava ali também, aí era mais caído e tal. Então, eu vejo esse posicionamento, sim. E no início, se você lembrar, lá aqueles primeiros jogos, ele testou lá o Alex Silva de terceiro zagueiro, tanto que a imprensa ainda questionou, mas peraí, você vai jogar com três zagueiros? Ele falou, não tô jogando com três zagueiros, é só posição defensiva e tal. Eu acho que ele foi achando o caminho, sim. Eu não vejo esse não existe padrão de jogo, não. Eu acho que existe. Agora, tá em evolução, tá cada vez melhorando. E isso só vai acontecer com as peças se encaixando e o entrosamento entre eles, né? Não sei. Não vejo. Essa evolução que você está vendo, porque os pós-resultados mostram isso, né? Não mostra. Mas então, é isso que eu separo. O resultado, eu concordo. O resultado não está vindo. Precisa de ter alguma interferência para resolver. Por isso que eu falei, o América precisa matar o jogo. Exato. Mas esquece o resultado. Vamos ver como é que foi o jogo. O jogo foi bem jogado. Mas aí que vamos entrar pelo que o Alisson disse. Foi bem jogado porque o América se impôs pelo bom futebol, né, pela qualidade do seu jogo, ou pela também fragilidade do time do Goiás? Aí não sei. Mas é uma dúvida que se cria. Não. Mas não achei que o Goiás jogou tão mal assim também, não? Você não achou? Achei, cara. Não, o Goiás achei não. Que jogou dois? Olha, não foi... Bom, o América chutou muito mais. Vou pegar não, aqui. Não, o Goiás. Não, eu sei. O América chutou muito mais que o Goiás, mas o Goiás não chutou pouco, não. Aqui, ó. O América teve 20 finalizações, 7 certas e 3 erradas. Uhum. O Goiás teve 8 finalizações, 3 certas e 5 erradas. Não, mas então, de chute de perigo mesmo, assim, que o João Ricardo ia fazer, foram duas ou três. São essas três. Isso. Quer dizer, não foi um time também que nem se propôs a atacar, né? Foi um time que se propôs a sentar. Sem dúvida, o América dominou mais o jogo. Mas não acho que o Goiás foi uma baba de quiabo que só ficou ali se defendendo e depois fez um gol na sorte. Não acho que foi assim, não. Cara. Tentou alguma coisa, cresceu um pouco. O Goiás vem com um problema lá dos jogadores, com o treinador, né? Conversa de jogador, o grupo querer derrubar o treinador, enfim. Ah, é isso, mas, não tô sabendo. Parece que o clima lá dentro do Goiás não é bom, não. Coisa que, pelo menos, a gente não vê no América, né? O América tá com, né, salário em dia, não tem problema. Pelo menos que a gente sabe, né? Problemas extra-campos que houveram na Série A. Eu acho que tá faltando mesmo é o América começar a jogar bola, cara. Arranjar um padrão, começar a fazer o resultado, entendeu? Não ficar dependendo demais da individualidade de um jogador que, durante o... Se a gente for pegar o Mineiro, muitas vezes o América ganhava com uma jogada do Blanco, uma jogada do Magrão, entendeu? Conseguia fazer um gol, uma arrancada, deixava ficar na cara do gol, enfim. Sempre de um jogador. Eu acho que tá faltando uma coisa mais coletiva também. Não sei como é que vai arrumar isso, né? Aqui, ó. Agora. O Alisson deu um bizil no microfone dele aí, então nós vamos tocando aqui. Vou ler aqui os comentários. Os reclames. Vamos lá. Marcos Grassi comentou. Achei que, sobretudo no primeiro tempo, o América finalmente teve triangulações e ao menos uma jogada ensaiada no escanteio. Você já falou que não viu isso, né, Ramon? Eu tô com o Marcos, eu acho que teve alguma coisa assim. Não, eu concordo que teve, mas o que eu quero dizer foi, eu acho que essas jogadas vêm pela qualidade dos jogadores, ou talvez pela fragilidade do adversário. Eu não vi isso como uma questão até tática, entendeu? Thales Costa, prefiro a formação com três volantes, Juninho, Christian e Blanco. Ô Thales, eu também prefiro, quer dizer, não é que eu prefira, eu gostei muito de quando teve essa formação. Mas aí eu acho que tem que ver... Deu aí? Deu. Eu tô segurando o cabo do microfone, vou ter que segurar o cabo do microfone até o final do jogo aqui. Até o final do programa, vambora. Vambora. Tá com a mão no Eita cabo? Eita ferro. Tô com a mão no cabo. Vou passar mais de meia hora com a mão no cabo. Então, só para o comentário do Thales aqui, eu acho que três volantes vão ser situações específicas. Não dá para você sempre entrar com três volantes, não. Até porque a nossa torcida já é corneta. Se entrar com três volantes, vão xingar pra caralho. Eu acho que é uma posição. Volantes, depende um pouco, né? Por exemplo, o Blanco é um volante que sai muito. O Christian, jogou avançando bastante. O próprio Magrão pode ser visto como um volante em determinada partida e também avançar bem, né? A questão dos três volantes, você não pode jogar com três jogadores fincados lá atrás que você não vai ter força ofensiva nenhuma. A gente nunca jogou assim, né? Quando jogou com os três volantes, o Blanco saiu muito mais, ficou o Juninho de primeiro volante e o Christian na cobertura, né? Se eu não estou enganado, a Alemanha, campeã do mundo, também jogava com três volantes, né? Sim, sem dúvida. É muito comum os times europeus jogarem com três volantes. Mas é porque... Aí a qualidade dos volantes que você tem também. É porque a palavra volante ainda tem muita característica defensiva no Brasil. Do cabeça de área. Um cara que destrói, né? Por isso que eles estão mudando essa nomenclatura para centrocampista. Que aí você dá um ar de opa, não é só o cara que vai destruir, é o cara que vai também criar alguma jogada ali. É o caso do Paulinho, Ramires, são jogadores. Elias sabe sair jogando, sabe finalizar. O Ramires cansou de fazer gol no Cruzeiro e no Chelsea, né, cara? Sim. O último comentário aqui foi do Fuser 1988. Melhorou sim, muito até pela melhora das peças, mas não dá para eximir o Anderson da culpa e insistência com jogadores que não rendem, Amorim e Marion. Marion não deveria ter entrado. Para mim ele é um jogador que ele tem uma jogadinha manjada, que é aquela corrida ali pela ponta esquerda e cruzar a bola. Mas ele é um jogador que, para entrar no final de jogo assim, tentando ali uma bolinha daquela, talvez funcione. A insistência com o Renan Oliveira titular é que não faz muito sentido. Mas eu acho que isso também é por pouco tempo, viu, gente? Porque o Anderson... Não vai ter uma posição. Alguma coerência o Anderson tem. Por exemplo, o Renan Oliveira foi titular insistentemente por muito tempo, mas, na verdade, não tinha um reserva para ele. Exatamente. Confiável. Então, quando chegou o Rui, já tomou posição. Isso. O Renan Oliveira também, o Felipe Amorim, é uma questão de tempo para o Luan tomar a posição dele. O Felipe é mais pro lado direito, né? É. Mas na época que o América... Não sei também essa questão do Renan, também foi dado muita oportunidade pro Renan, no próprio Mineiro, né? A gente não sabe também se colocasse um outro jogador ali, um outro... Né? Ele chegou, o Mateuzinho jogou ali aonde que o Renan joga nós criticamos muito também, então... Mas o Mateuzinho foi pior do que o Renan? Oh, boa colocação, responda! Olha, eu não sei dizer, cara. Pra mim, os dois no mesmo nível e assim... Isso não é nada bom pro Mateuzinho, não. Só que a vantagem é que, sei não, eu acho que o Mateuzinho ele tende mais a render do que... Ele pode ser o melhor jogador que o Renan, cara. Porque o Renan não é só na América. Todo lugar que ele passa, ele tem esse perfil. Mas o Renan, amor, você ainda espera. O Renan pode fazer uma partida toda mal, que a gente ainda fica nessa bobeira de esperar que em algum lance ele vai render e pode... sair um gol, um passe para gol ou um próprio gol dele. O Mateuzinho tem jogado tão mal que eu, pelo menos, quando o Mateuzinho tá em campo, raramente eu tenho alguma expectativa de que vai sair um passe para gol ou um gol do Mateuzinho. Sim. Eu não sei. Mas a diferença, o que eu vejo é que o Mateuzinho pode render. Eu acho que o Renan, cara, é aquilo, ele não vai passar daquilo, né? Teve um jogo da América, não sei quanto foi, eu não sei, da Primeira Liga, que até a comentarista falou sobre isso, a repórter de campo, até poderiam ter mais comentaristas no futebol brasileiro, não tem. A repórter de campo, ela até citou isso, que o Renan é marcado por um jogador que some, né, que cochila o jogo todo. E eu não sei, cara, o Mateuzinho, pelo menos se viesse a estourar, era um capilé a mais que a gente podia ganhar no futuro, né? O Renan, eu não vejo isso. Agora, o importante é que... Desse jeito, Ramon. Sim, mas o importante é que o Rui... O Rui tem batalhado bastante nos jogos e, além disso, demonstra qualidade, sim. Sem dúvida. Para mim, já é titular. A vaga já é dele, mas a gente também não pode Tem que ter um pouco de calma, porque ele também é um cara que em algum momento vai oscilar nessa série. Claro, sim. Não, lógico. O jogador vai... O Messias, por exemplo, que falhou ontem, né? Ele é o cara que, pra mim, é um dos que se salva no time do América, um dos mais regulados, né? Falhas vão acontecer, não tem como sair disso. Não. Quando eu tô falando que o Rui pegou a titularidade, é porque a gente não tem alguém que tá jogando o que ele jogou nesses poucos jogos. Esse foi o quarto jogo dele e foi o primeiro que ele jogou os 90 minutos. Então, sem dúvida, não tô falando que o Rui é o fodão e tal, não. Mas que ele já pegou a titularidade, pra mim ele já pegou. E aí agora vamos ver o que ele pode dar pro América aí, né? E nessa do Rui aí, eu queria lançar uma discussão aqui, que é a seguinte: eu tenho percebido que o América tá conseguindo um perfil de contratação aí que tem dado certo nessa temporada, pelo menos. Se você pegar Rui, se você pegar o Rafael Lima e talvez até o Blanco, tem o mesmo perfil de contratação. Jogadores que há um, dois anos foram muito importantes em equipes da Série A e que no ano passado perderam um pouco de status lá, e que por isso a América conseguiu trazer, porque o jogador que está bem na Série A, a gente não consegue trazer para jogar na Série B, mas caras que estão ainda numa idade que dá para render e que estão rendendo de fato. Antigamente a América se baseava muito em dois tipos de contratação: ou jogador muito jovem para tentar fazer estourar aqui, ou jogador que já estava já com prazo de validade praticamente vencido, lá com seus 35, 36 anos. Esse novo perfil de contratação está sendo interessante. Rui era muito importante para o Coritiba até na temporada anterior. Ano passado já não foi tanto, mas não esquece de jogar. Rafael Lima, a mesma coisa. E aqui estão voltando a render. O Rui, eu acho que mais teve problemas lá de ir para campo. Parece que ele está com a cabeça mais centrada agora. Sempre foi um cara... É um bom jogador, qualidade técnica ele tem. Agora, Alex, pegando seu gancho aqui, é incrível também, né, cara? O América busca um certo nome, vem aqui, não faz nada, e sai do América e os caras voltam a jogar bola. Você lembra do Marcão, quando o Marcão veio para o América? O cara veio com um certo know-how, né? Mas não fez nada aqui, foi pro Figueirense, tirou o Figueirense de rebaixamento com gol, marcou gol lá. Nós temos também uma caveira de burro enterrado em algum lugar que nós temos que achar, viu? É verdade. Mas isso aí, é por isso que a gente fala da questão, Ramon, de que tem que ter um pouco de paciência com alguns jogadores, porque às vezes também, isso não é também exclusivo da torcida da América, mas às vezes as torcidas em si, elas queimam o cara com tão pouco tempo, com um, dois, três jogos, que não dá tempo do cara se habituar nem assim aos colegas de time, à nova cidade que o cara tá morando e tal. Não é todo jogador que vai chegar aqui no primeiro jogo já vai render. Muito por falta de paciência, e aí não é só o América. Vários clubes do futebol brasileiro, muito por falta de paciência, acabam deixando jogadores interessantes passar. Não sei. A nossa torcida é tão pequena, não é? Não é um negócio que tá sempre vazio, e cabe numa Kombi, é zoado, não sei o quê. Então, se a gente tem tão pouca força pra ajudar o time, como é que a gente tem tanta força pra fuder? Isso é o que eu já expliquei aqui, Sérgio. Pra mim, é a junção de duas coisas. Uma torcida que é impaciente e que não é muito diferente das outras. Boa parte das torcidas são impacientes. E junta com uma direção que, em boa parte das vezes, não tem convicção daquilo que faz. Então, eles contratam jogadores sem ter muita convicção daquilo. Para o jogador, faz uma, duas, três partidas mal. A torcida pega no pé, junta que a direção não contratou aquele jogador com a convicção que precisaria ter, aí cria o clima de desestabiliza o ambiente todo para o jogador. Então é a junção das duas coisas. Se a gente tivesse uma direção que batesse o pé e falasse: esse aqui é o atacante que eu contratei, é esse o atacante que eu confio, é esse que vai jogar e eu vou dar o tempo para ele se redimir aqui, para ele desenvolver o futebol dele aqui, talvez as coisas fossem diferentes. Você pega, por exemplo, sei lá, no Flamengo. O Flamengo contratou o Guerreiro a peso de ouro. E o Guerreiro não estava jogando absolutamente nada. Em outras situações, uma direção que não tivesse convicção na contratação que fez, teria desfeito dessa contratação, teria vendido para qualquer outro lugar, teria botado o cara para treinar separado, coisas do tipo, que a gente vê muito comum aqui. O Flamengo bancou, o cara já está rendendo o suficiente. Então, às vezes, precisa de uma direção para bancar. Bancar todos? Não, porque de fato vai ter jogador que é fraco mesmo, não vai ter jeito. Mas alguns então, precisam bancar. Mas é complicado, cara, a direção bancar o jogador quando ele tá mal. Aí você também tira muita autonomia do treinador. O problema é que o mesmo. Essa força toda que a torcida tem que você ver. Eu não acho que desestabiliza tanto, não. A gente fica aqui reclamando nos grupos e tal, mas não sei se isso tem uma repercussão tão grande para desestabilizar o ambiente dos jogadores, não. Mas, não sei, pode ser que eu não tô vendo essa força toda, mas... Agora, a diretoria ter convicção, sem dúvida. É raríssimo diretorias no Brasil ter convicção. Eu até acho que o América não é das piores, não. Mas aí, cara, é uma coisa meio complicada. O problema é você ter um jogador que você possa bancar. Por exemplo, quando o Obina veio pro América, era um cara que dava pra você bancar. Foi um cara com certo know-how, sabe jogar bola. O Guerreiro, por exemplo. Ninguém vai dizer que o Guerreiro não sabe jogar bola, né? Aí é uma questão também, e eu... É difícil, com a América não tem como trazer um jogador assim. E uai, mesmo que Anderson, você traga... O Anderson ficou insistindo com o Renan Oliveira aí, ó, e nós estamos xingando ele. Mas o Renan, mas aí é que tá, velho. O problema, a gente xinga o Renan, na minha opinião, o Renan era um jogador que nem deveria ter voltado. Ele e o Felipe Amorim, que quando tiveram aqui, concorda comigo? Não, o Renan concordo, teve aqui, só que não jogou nada. Que a diretoria, nós não estamos falando de convicção. A partir do momento que a diretoria trouxe, ela tem que ter convicção de mantê-lo. É que tá, cara. É uma crítica que eu faço, isso não é demérito pra ninguém. Eu me entendo. É, a verdade é que o América também tem os 9 presidentes ali, ninguém entende futebol, não. Vamos ser sinceros. Isso não é demérito nenhum, não. São pessoas honestas, né? É uma coisa de bem. É, quando a gente. Até é bom a gente entrar nisso, que uma vez mandaram uma mensagem aqui, eles acham que quando a gente critica a diretoria do América, a gente está duvidando da honestidade desses caras. Os caras fazem muita atrapalhada, muita coisa errada, viajam na maionese, tem um certo fanismo, mas que a gente não pode negar que os caras são pessoas honestas. Isso ninguém pode negar, mesmo porque não tem como nem tirar dinheiro do América, nem tem como transformar o América num palanque político. Mas assim, é meio complicado também, bicho. Eu não vejo ali ninguém ali com capacidade de olhar ou entender o futebol como o futebol é hoje. É cara que entendia do futebol dos anos 80 e parou por ali, né? Oh, é o Drubsky. Quem entende de futebol é o Drubsky. Sim. Eu também não vejo ele como grande entendedor de futebol, não, viu, cara? Ok, beleza. Ramon tem birra com o Drubsky. Não, cara. Bicho, qual grande trabalho o Drubsky fez? Vai estar fazendo esse ano na América, nós vamos ganhar a Série B. É isso aí. Por falar em Drubsky... Não esquenta a cabeça ganhar a Série B. Subir tá bom. Série B tem 4 campeões, velho. Não, eu tava achando que a gente ia subir. Aí ontem o Inter levou ferro, então agora nós já vamos ser campeão. Foi um a um. Aqui, só lembrei do Drubsky aqui, lembrei do nosso amigo Brendo Caçulinha. Você tem notícia dele, o Alisson? Olha, as notícias aí que estão circulando é que a versão que ele vai fazer da MC Ludmilla já estaria quase pronta. Ó, beleza. Inclusive, fontes fidedignas disse que ele não pôde participar do programa, que ele foi ver uma apresentação da MC Ludmilla pelo interior de Minas aí. Foi olhar a questão de royalties, como é que faz, né? Direitos autorais, né? Tem tudo, tá tudo sendo negociado aí. E inclusive a apresentação dessa versão dele deve ser lá no Independência, com traje, espero, assim a gente espera, né, gente? Com traje e tal e tudo mais. Beleza. Aqui, eu queria falar do... explorar um pouco mais o assunto Bill, porque foi o nosso estreante de ontem, né? Luan até entrou depois, mas jogou pouco e parece estar bem fora de ritmo. Mas o Bill jogou e deu uma nova cara ali. Pelo menos para mim, eu fiquei na dúvida o seguinte, e aí eu queria que vocês opinassem sobre essa dúvida. O fato da gente ter tido um volume maior ali na frente, ter tido finalizações dentro da pequena área do próprio Bill, é mérito do Bill ou é porque o time de fato criou mais jogadas? Se fosse ali o Hugo Almeida, provavelmente ele teria participado das mesmas chances. Por quê? O que me deixou mais feliz, cara, foi que ontem, em muito tempo, a gente conseguiu ver um centroavante que tocou na bola dentro da área, sabe? E teve uma chance clara, né? Na área. Então, pra mim, já respondendo, pra mim é muito pelo posicionamento dele, Bill, e é mérito dele, Bill, de estar na hora certa, pra receber a bola certa, e isso facilita pra quem vai lançar. Às vezes a gente fica só nessa de, mas o time não criava para o Hugo Almeida. Será que o Hugo Almeida se posicionava de uma maneira que possibilitava dos meias o colocarem na cara do gol? Então, pode ser também, Alisson, mas aí também não dá para comparar o Hugo Almeida com o Bill. Primeiro que são, né, a qualidade técnica dos dois é diferente, né? O Bill já tem uma certa rodagem, né? A gente tem uma visibilidade que mostra que o cara teve mais futebol. Mas sobre posicionamento também, posicionamento é muito do treinador, né, cara? Posicionar, a finalização é uma coisa pessoal, né? A qualidade da finalização é do atleta. Mas o posicionamento tem muito a ver com o dedo do treinador, né? Ah, eu discordo do você, Ramon. Não, mas o que nós estamos falando... Então, uma coisa é o posicionamento tático que ele vai fazer. Ele vai ficar ali na frente, ele vai fazer o pivô, ele vai arrastar um zagueiro. Ok, isso aí o técnico vai falar, ó, você vai fazer essa função. Outra coisa é ele, por exemplo, o Hugo, eu via muito ele atrás do zagueiro. Em vez dele puxar o zagueiro, ele se escondia atrás do zagueiro. Então é mais difícil para o cara. Eu tô com a bola aqui, ó. Eu vou mandar pro Hugo ali. Ele tem que ficar livre para eu mandar para ele. Se ele ficar atrás do zagueiro, é pior. Onde é que você vai consertar esse posicionamento? É no treinamento, porque falou, meu filho, você não pode ficar aqui, porque a bola não vai chegar aqui. A jogada que eu quero que você fique aqui vai. Né? Aí é questão. Você quer um exemplo? O Fábio Júnior. O Fábio Júnior, quando ele teve na primeira passagem dele na América, né, na Série B de 2010, isso? 2010? Isso, nós ganhamos a Série C de 2009 e 2010. Ele ficou muito tempo sem fazer gol. O Guaratinguetá desencantou também, fez um monte. Mas ele fazia um papel de pivô, de puxar a defesa. Isso. Entendeu? Tinha muito treino, mas isso é... Eu não sei se vocês chegaram a acompanhar treino do América, isso era muito dedo do Givanildo. Não tô falando logo pro Givanildo, não, gente. Pera aí, só tô fazendo uma constatação. Ele já tinha uma característica no Cruzeiro, por exemplo. Ele não tinha essa característica. Ele é um jogador de área. Ali no América, ele teve que se adequar ao esquema de jogo. Mas aí também você tinha o Irene, que tinha uma qualidade técnica diferente. Você tinha o Marcos Rocha. Era uma outra situação. Mas isso tem muito também do posicionamento do treinamento, cara. Ô, Ramon, eu até concordo com você que um treinador ele pode fazer um cara como o Hugo Almeida se posicionar melhor. Mas o que a gente tem que tomar cuidado é para que não fique assim, o Anderson já é muito criticado, é para que mais essa coisa não caia nas costas dele, porque nós estamos falando aí de um jogador que deve estar beirando seus 30 anos, um jogador que já passou pelo exterior. Então o Hugo Almeida espera-se de um cara com essa rodagem que num cruzamento, numa jogada de triangulação, ele saiba se posicionar dentro da área, afinal de contas é o que ele faz boa parte da vida. Eu disse no início, o Hugo Almeida jogou no exterior aonde? Jogou em Portugal. Portugal, desculpa. Jogou aonde em Portugal? Não, qual time eu não sei. Não, independente de não ter jogado, meu amor. O que eu tô falando é a questão da idade. Um jogador de 30 anos... Campeonato português, cara. Não, é o Bill. Aí nós vamos pegar... Não dá pra pegar a qualidade técnica do Bill e do Hugo Almeida. Campeonato português tem três times só, cara. É um dos piores de Portugal. Portugal perdeu uma vaga, inclusive, na Liga dos Campeões, né, pelo ranqueamento dos clubes. É um campeonato muito ruim. Então, falar que jogar em Portugal, não é lá. Vamos devagar aí, que é jogar no... como é que chama? Ah, sei lá, jogar no Nacional da Ilha da Madeira, no Ferrense, né, no Estoril. É jogar Série B, Série D, Série C do Campeonato Brasileiro. Mas não dá. Aí nós vamos também pegar a qualidade do Bill, cara. O Bill é muito mais jogador do que o Hugo. Sim, a única coisa que eu queria deixar claro, Ramon, é que é o seguinte, pelo menos pra mim, se o Hugo Almeida não sabe se posicionar ainda com 30 anos no cruzamento e tal, pra mim é 99% de culpa dele, Hugo Almeida, e 1% talvez do treinador, que poderia tentar fazer alguma coisa pra melhorar isso. Mas também botar a carga no treinador é difícil. Aqui, quando o Rubens entrou, a situação é diferente? Era. Em termos de resultado? Não. Não. Mas o Rubens é um cara. O Rubens é um cara que ainda está numa idade de moldar. Então, exatamente. O Rubens, se você falar assim, o Anderson tem mais condições de fazer se posicionar. Então, aí que eu não consigo entender, cara. O Rubens está na idade de moldar e o Mateuzinho não tá? Não, sim, o Hugo Almeida não. Tá mais ainda. Não, mas eu tô falando o seguinte, em termos, o ataque do América melhorou quando o Rubens entrou? Não. Pronto. Inclusive, é uma coisa que eu acho estranha. Mas por que, que você trouxe o Rubens pra discussão? Eu não entendi, não. Aí é que tá. Pera aí. Se a gente tá, quando eu falo, quando vocês falam que a qualidade do Hugo Almeida, né, não era questão do treinador. Não, nós não falando de qualidade, não, Ramon. Nós estamos falando posicionamento na hora do cruzamento. Isso. Mas olha só, quando o Rubens entrava, são muito estranhos. Quando o Rubens entrava, que você poderia utilizar o cara dentro da área por causa da sua altura, ele jogava no meio por instrução, ele jogava nas pontas por instrução do treinador. Mas aí é diferente. Ele entrou na ponta. Você tá confundindo o seguinte: uma coisa é posicionamento tático. Posicionamento tático é o seguinte. Você já viu o Rubens jogar na base? Deixa eu terminar, Ramon. Posicionamento tático é o seguinte: você vai jogar de ponta direita. Aí tá errado. Posicionar o Rubens de ponta direita, eu acho completamente errado. Outra coisa é posicionamento nas jogadas. Isso. Posicionamento nas jogadas é o seguinte: olha, o seu posicionamento tático é de centroavante. Posicionamento na jogada, espera-se que um jogador de 30 anos saiba se posicionar nas jogadas. Ô Alisson, mas é isso a questão. Será que ele não estava jogando assim por causa do treinador? Porque não faz sentido isso. Assim. Ramon, não faz sentido isso que você está falando. Porque o que você está falando é assim, ó, o Anderson chegou pro Hugo e falou assim: ô Hugo, fica atrás dos atacantes, não fica na frente deles não, tá? Mas não faz sentido isso. Não é que, pera aí, Alisson, o cara não vai ficar a jogada, ele pode, você vai ficar na área, você vai ficar centralizado ali, você não vai voltar para buscar o jogo, você não vai fazer o pivô. Então, é isso que você tá confundindo. Não, uma coisa é a posição de centroavante. O Hugo, o Bill, o Rubens, você vai ser centroavante. Outra coisa é, na hora que o Rui pegar a bola, o fulano, você se movimenta, aparece pra ficar mais fácil pra ele mandar pra você. É diferente, velho. O Anderson não mandou ele, ó, fica atrás do zagueiro. Não, ele mandou, fica de centroavante. Não, cara, mas qual que é a função do centroavante? Se movimentar, fazer o pivô, chutar pro gol, cabecear. Não, cara. Nem todo centroavante joga de pivô. Aí vocês estão falando, aí vem da característica do atleta, cara. Talvez ele não tenha qualidade pra jogar de pivô. Aí você vai querer também, aí vai ver muito do treinamento. Aí é uma coisa que muitas vezes a gente opina, né, quando a gente fala de qualidade, muitas vezes, porque o jogador não tá sendo. Tem que ver que tá sendo pedido dele no treinamento, entendeu? Aí fala assim: ah, ele não tá jogando assim por quê? Será que ele tá jogando assim porque ele é perna de pau, porque ele não quer? Ou é o posicionamento que ele tá sendo adotado no treino? Agora, é lógico que pela qualidade do cara, ele não consegue se antecipar numa jogada, não consegue sair do zagueiro, sair de marcação. Aí é uma outra questão. Não, nós estamos criticando só isso. É, ô Ramon. Mas aí ele vai jogar de pivô, você não foi orientado a jogar de pivô no treinamento. Aí tá certo, falando, então. A culpa é do Anderson. Não tô falando que é do Anderson. Hugo é o Messi dos atacantes e a culpa é do Anderson. Não, qual atacante nosso resolveu o problema até agora? Nenhum. Então, ou é uma avaliação errada de elenco, ou o esquema não tava funcionando, e nós vamos ter que ir lá no treinamento pra gente ver, cara. Senão fica aqui com especulação. Não, ou então vamos cancelar o decadência, a gente só pode comer. Não, mas a gente vê o treino. Aí que nós vamos. Não, mas espera aí. Não é isso, não. E quando você fala que o América teve 45% de aproveitamento esse ano, é porque tem uma coisa errada. Claro, Ramon, que sim, amor. O Ramon, claro que tem. Cadê o Ramonzinho? Eu acho mais que conta do treinador, cara. Cadê o Ramonzinho quase amor do último programa? Não, velho, não é isso, não. Mas aí a gente tá especulando. Será que só joga. Quando o time todo tá jogando mal, pô, pera aí é o comandante, cara. Não tem outro que pegou. Ramon, mas é diferente, Ramon. Nós estamos analisando um caso extremamente específico. Tá. Aí você abre a discussão para se o time tá jogando mal, a culpa é do treinador. Se o time tá jogando mal, muito da culpa é do treinador, sim. Mas nós só estamos falando o seguinte: na hora que um raio de um lateral pegar para cruzar a bola, posicione corretamente na área, é só essa questão. Mas, posicionamento correto na área, vai me desculpar, a culpa disso não é do Anderson, é de um centroavante que não sabe se posicionar. Quando você fala dos laterais, se a gente for pegar no América dos laterais, qual deles tem uma qualidade no cruzamento? Ô Ramon, teve um jogo que eu vi com o Sérgio no Independência, não tô lembrado qual, o Sérgio talvez lembre, que o América cruzou para mais de umas 10 bolas. Eu falei: Sérgio, presta atenção no Almeida, ele não chega perto de nenhuma bola. Mas quantas com qualidade, umas 10 que estavam em condição de um centroavante com o mínimo de qualidade chegar a cabecear pelo menos essa bola. Mas isso foi uma constante nos jogos do América. Nosso lateral chegar e cruzar bolas com excelência, chega e faz. Neste jogo específico, que pelo que deu pra ver do Bill ontem, pelo menos umas três... Peraí, cara, mas ninguém tá discutindo que o Bill não seja melhor do que o Golmeiro. Eu falei isso no início, o Golmeiro é muito melhor que o Bill, cara, sacou? Só que é o seguinte, aí vocês estão querendo comparar ao que eu falo. O Bill, você pode esperar muito mais que o Golmeiro, mas se continuar nesse esqueminha do jeito que tá, o Bill também não vai fazer milagre não, cara. Ó, eu já cheguei à conclusão que o Ramon é do contra. Então vamos não, seguir. Não é do contra, não. Primeiro que vocês estão... A discussão já começa errada quando vocês querem fazer uma comparação entre Bill e o Balmeida. Os dois são atacantes do América. É claro que não dá pra comparar. Tem jeito de não comparar. Com o Hugo Almeida é o centroavante que vinha julgando. Aí ele saiu e o Bill é o centroavante que agora vai julgar. É óbvio que eu vou comparar. Eu posso até chegar à conclusão de que um é muito superior ao outro e é claro que vai julgar se muito. Se não fosse, aí é que tá. Mas ainda assim eu vou comparar, ué. Não, mas peraí. Comparar o futebol do... Você tá querendo fazer um comentário? Então vamos começar a comparar o Messi com o Mateuzinho. Peraí. Aí ele joga no mesmo time. O Mateuzinho é reserva do Messi? Não, mas a gente tá falando o seguinte. Não, se o Almeida tivesse dando conta do recado, fosse jogador que pudéssemos apostar nele, não teria necessidade de contratar o Bill. O Bill veio para ser reserva para compor elenco? O Lima veio para compor elenco. Aí é uma outra contratação. Vê se eu tô entendendo certo. Já que o Bill chegou para ser o titular, eu não posso falar que o Hugo é ruim. É isso? Quem diz que o Hugo é bom? Eu acabei de falar que em relação. O problema é que você. A não, questão. Então, se você acha o Hugo ruim, deixa a gente achar também. Mas a questão não é só. Aí vocês estão achando que o América não fazia gol só por causa da qualidade do. Não, não falando isso. Não. Falamos. A gente criticou. Se o Hugo é ruim. Mas o América também. Pera aí, deixa eu terminar meu raciocínio aqui. O Hugo é ruim. O Alisson primeiro. Ó, vamos pegar o Alisson aqui e falar: esperava mais do Hugo porque jogou em Portugal. Jogou onde em Portugal? Europa, gente. Para. O Hugo é atacante, jogador. O Hugo veio para a América e fez um gol no Juventude. Ou no Atlético jogando pelo Juventude. O cara com 30 e tantos anos destacou agora no Juventude. Vocês esperam o quê do cara? Ramon. O Bill é muito melhor do que o cara, não. Aí Ramon, vocês querem, não. O cara tem que movimentar, mas peraí, se o cara tivesse esse futebol, talvez ele não tava jogando Juventude ano passado. Ô, Ramon, nós vamos ter que fazer um trabalho com você de começar a entender melhor. Compreender com mais exatidão o que as outras pessoas estão falando. Que a gente fala de um ponto minúsculo da situação, um recorte. Aí você amplia aquilo para poder jogar lenha na fogueira. A gente está falando do recorte cruzamento. A gente nem estava entrando se Hugo é bom, se Hugo é ruim, se Bill é bom. Peraí, aí você já está dito, não. Vamos encerrar aí. A questão do cruzamento entrou só depois que a gente começou a falar do Hugo. Sim. A questão foi a movimentação do Bill, que é melhor que a do Hugo. Mas é lógico, o Bill é mais jogador do que o Hugo, velho. Então, por que esse rodeio todo, então? Não, mas eu comecei a falar isso, velho. Eu também entendi, porque eu falei que o Bill era muito mais jogador do que o Hugo. Mas você esperava a movimentação dele, não sei o quê. Mas você falou, o Bill é muito melhor do que o Hugo, e o problema do Hugo é que o Anderson treina ele mal. É isso que você falou, ué. Não, eu não falei que o Anderson treina. Eu falei que pode ser uma possibilidade... De uma questão de vocês questionaram de posicionamento. Mas será que ele tinha que jogar de pivô? Será que ele foi orientado a jogar de pivô? Claro que foi, ué. Centroavante. Foi para ser um jogador de área ou para um jogador para voltar? Não. Fazer o pivô não é voltar, não, Ramon. Não é fazer o pivô, é receber a bola de costas. Gente, bom, não, mas não é todo atacante que faz isso, não, ué. Todo centroavante, praticamente, tem que fazer isso hoje em dia, Ramon. Eu, ai. Em algumas jogadas durante o jogo, ele faz isso. Sabendo ou não sabendo fazer, ele vai ter que fazer. Ele vai passar por essa situação. A gente tem que ver o que está sendo passado no treinamento ali. Não, a gente fica especulando também, jogando uma coisa que a gente não sabe qual foi a ordem dada para o jogador. O Hugo é fraco, gente. Não pode ser. O grande problema também é que muitas vezes pedem um jogador que não tem possibilidade de criar. Ou vão seguir? Vão seguir. Um essa... aqui. Deu 20 minutos de conversa e não vai dar para extrair nada desses 20 minutos aí. É questão de brincadeira. Qual, não vou pegar mais 30 com o Renan? O Alisson, você lê aí? Tem mais uns comentários aí, ó. Calma aí, deixa eu... Se quiser, eu leio, então. Ué. Pode ler, porque senão tem que soltar o cabo do microfone. Segura o cabo. O Adolfo... Falou, ontem jogamos bem, dominamos, mas perdemos muitos gols. No lance do gol do Goiás, tivemos falhas e azar. Cansamos no final. Acho que é por aí também, Adolfo. Sim. Thales. Pessoal, o que vocês acharam do público de sexta? Pouco mais de 1.300. Parece que essas promoções no ingresso não têm efeito nenhum. É. Esses 1.300 são os de sempre, né, gente? E tava até chovendo, não tava um dia bom. Eu acho que a gente tinha que encerrar essa discussão. O público da América é esse. Um jogo ou outro, né, com a América tiver embalado, né, na Série B, vai dar. Então, a América tem 40 mil torcedores, gente. Não adianta querer tirar a torcida de onde não existe, não. É. Eu acho que é uma discussão que a torcida da América tem que ir, é real. E muito mais que fez frio, com chuva, eu acho que foi a média, foi a média. Agora, a gente tem que, de fato, esperar isso aí mesmo, 1.500 por aí. O que não significa que a direção não tenha que correr atrás de outras táticas, outras estratégias para tentar atrair mais torcedores. Pode acontecer, mas a gente também não pode esperar os resultados imediatos disso. Isso é um negócio de médio e longo prazo. Sem dúvida. E o último aqui, ó, o Adolfo falando de novo. O Bill é mais experiente e rodado, além de melhor tecnicamente. Posicionou melhor e apareceu pro jogo. É isso aí, é o que nós falamos mesmo. Pronto. Vamos falar de Bill mais não, porque senão vai dar briga. Vamos pro Bale Colatina? Vamos lá. Vamos começar com o quê? Vamos começar com Bala. Bala. A galera votou. Teve um voto para esses 1.300 que foram lá. Um voto pro Bill, dois votos pro Christian, dois votos pro Magrão e o vencedor com 9 votos foi o Rui. Vamos lá, eu vou primeiro. Eu tô com a galera, eu voto no Rui, pelo gol que foi um gol bem bonito, um gol que era mais difícil do que outras jogadas que tivemos ao longo da partida e o Rui conseguiu colocar a bola dentro da casinha. Foi uma jogada mais difícil que aquele gol perdido do Renan no primeiro. Os dois gols que ele perdeu contra o Cruzeiro, né? Com certeza. Então meu voto vai pro Rui. Ramon. Vou no Rui. Sérgio Tavares. Também vou no Rui. Apesar de eu ter gostado do primeiro tempo do Bill, no segundo tempo ele caiu bastante. Se ele tivesse feito um segundo tempo igual ao primeiro, talvez eu votasse nele. Mas o Rui vem crescendo em cada jogo. E ontem eu acho que foi a melhor partida dele. Dessas 4 que ele fez, então também voto no Rui. E também só para aproveitar também, já que teve um voto aí no Christian, para a gente também falar sobre o Christian, que fez uma boa partida jogando como lateral direito, improvisado. Então é um moleque que de fato parece que vai render ainda bons frutos para a gente. Ter calma, é menino, vai oscilar, vai jogar duas bem e de repente uma partida mal e tal, mas tá demonstrando que é um jogador que dá para confiar que vai ter um futuro interessante. Concordo plenamente. Já elogiei, já chamei ele aqui de... como é que ele chama? Já até esqueci agora. Eu já elogiei ele muito e ontem fez uma bela partida também, sem dúvida. Vamos então pro Colatina? Vamos pro Colatina. Como é que foi a galera aí? A galera, um voto pro goleiro adversário. Acho que é porque o cara ficou puto, né? 2 votos pro Anderson, 3 votos pro Blanco, 5 votos pro Messias e o vencedor, Felipe Amorim, com 6 votos. Eu vou abrir aqui, que não entendam como pegar no pé, porque não é. O Colatina, gente, é o voto para uma partida em si. Então, analisando a partida de sexta-feira, eu voto no Messias, porque, de fato, a atuação dele não foi nada boa e ainda o gol saiu de uma falha dele. Não é pegando no pé, não é crucificando, não é que eu não acredite nele como um bom jogador, nada disso. Acho que é um dos jogadores mais regulares aí na nossa temporada, mas pela partida única de sexta-feira, meu voto vai nele. Ramon. Cara, eu vou no Felipe Amorim, porque eu vou dar uma moral pro Messias, cara. Eu não vou jogar ele pra... No Colatina. O Amorim merece mais, cara. O Amorim não apresenta nada nunca, bicho. Pelo histórico, né? Eu não vou dar uma moral pro Messias. Sérgio. Menino, eu acho que o Messias foi mal, igual o Rafael Silva também foi mal. A zaga, igual a gente já comentou, foi um dos piores jogos. Mas o lance em si do Messias, eu acho que foi um azar. Ele meio que escorregou ali, aí muito forte na bola e tal. Então, eu não voto nele por causa do vacilo, não. E o Felipe Amorim já vem sendo, né, é o nosso horrível, da amor ruim, perdeu um gol absurdo, sozinho, na frente do goleiro, chutou torto. Então meu voto também vai na Murim. Cara, é outro também que até hoje eu não entendi, foi a volta dele. A volta da Morim, em termos de elenco, é o maior erro do América nesse ano, disparado. Eu ponho junto com o Renan, cara. O Renan também, né? Mas o Renan, Ramon, é um cara que caberia alguma dúvida assim de que vai que esse cara agora joga bola, vai. O Amorim, nem essa dúvida caberia. Eu não sei. Porque o Renan, ele nunca foi protagonista em time nenhum que ele jogou, né? Ele sempre foi isso. Todos os times que ele passou, né? Não sei, eu não apostaria no Renan. Mas é um cara de confiança do Anderson. Talvez o Anderson apostasse no futebol dele. Não pagou pra ver, não deu certo. É, eu concordo com você. Eu também não apostaria no Renan. Mas eu acho que existia ali 10% de chance de que desse razoavelmente certo. O Amorim, pela primeira passagem, com sinceridade, é praticamente 0%. O cara tem um bom empresário, a tia. Ele é boa, porque do América ele foi pro Fluminense, cara. Né, na reserva do América foi pro Fluminense. Pô, a primeira passagem dele aqui no América foi do mesmo nível dessa, ou talvez até pior. Foi isso aí que ele fez. Quando ele foi pro Fluminense, foi um negócio assustador, assim. Porque a gente é acostumado a ver, assim, só quem se destaca muito no América numa Série B que consegue uma vaguinha num clube de Série A no ano seguinte. E aí a gente vê o Amorim indo pro Fluminense, foi um choque pra mim naquela época. E eu tinha certeza que não ia dar certo no Fluminense. Com poucos meses de Fluminense, ele já foi renegociado, não lembro pra qual time, e aí daí só decaiu. É umas coisas que eu não... Tem uns caras que tem uma tia boa, velho. A oração da tia dele é legal. Ele vai fazer umas rezas pra mim também. É muita fé, cara. O América, pra finalizar aqui, o América tá trazendo um lateral direito do Palmeiras. Vocês viram isso aí? Acho que chama Lucas Taylor. Parece que o menino já jogou na base da seleção. E o Palmeiras tá emprestando pro América. Com isso, a gente fica com dois laterais direitos, já que Alex Silva voltou pro Atlético e o Mauro voltou pro... É outro também que tá ativo, viu? E aí agora a gente vai de Norberto e esse Lucas Taylor. Vocês já viram algum jogo dele? Conhece alguma coisa do futebol do Lucas Taylor? Não, não vi nada, mas vindo do Palmeiras, fiquei otimista. Se tem passagem pelas seleções de base, cara, deve ter um futebol, né? Sim. E acaba que de tudo a gente sai nessa... A diretoria parece estar agindo rápido e agindo nas posições certas, pelo menos. Se vai vir o jogador certo, é só dentro de campo para a gente saber. Mas perdemos dois laterais esquerdos, dois laterais direitos já foram repostos com os outros dois laterais direitos. Para a lateral esquerda... Eu acho que com o Alex Silva a gente não perdeu, viu? A gente teve um ganho. Mas... E ainda tem isso, né? Porque é melhor você trazer um Lucas Taylor, que é uma aposta... Aposta tem chance dela dar ou certo ou chance dela dar errado. É uma aposta. E o Alex Silva já estava se tornando uma certeza pra gente. Uma certeza de que estava dando errado. Você sabe então é que tem dois tipos de jogador quando você contrata, né? Tem o aposta, que você acha que pode dar certo, e o encosta, né? Eu acho que o encosta é o Felipe Amorim. Encosta lá, não deixa jogar mais, não. Pois é. Próximo jogo, gente. Criciúma. Vocês lembram a data aí de cor? Dia 26. Também conhecido como sexta-feira. Sexta-feira de novo, né? Qual horário? 9 horas? 19h15. 19h15. Horário bom pra ir pro boteco assistir, hein? Sair do trabalho, já vai. Exatamente. E aí o próximo programa Decadentes deve ser o domingo, então, falando sobre esse jogo do Criciúma. Pra esse jogo, algumas novas contratações devem estrear, algumas delas provavelmente até como titular, acredito que lateral direito já deve entrar aí o Norberto. Acredito que no ataque o Luan ou deve entrar como titular ou deve entrar no segundo tempo com mais ritmo de jogo e tal. O Luan tava quanto tempo sem jogar? O Luan? Ele jogou Paulista, né? Ele jogou Paulista agora pelo Red Bull e ele jogou como titular, então não era pra estar tão mal assim, não. E o Red Bull fez até uma boa campanha, né? Não foi? Fez. A questão do Luan, acho que ele é daqueles jogadores mais parrudos, assim. Ele nunca foi um jogador muito fininho. Então, talvez jogadores sofrem um pouco mais quando perdem o ritmo. Até recuperar, gasta um pouco mais de tempo. Sim. É, verdade. O próprio Bill também, né? O Bill também vai ter que se adequar a isso. E pra esse jogo... Sim, Ramon. Você ia falar... Não, eu ia perguntar aqui sobre o que você ia falar, que a gente tinha parado. Sim, porque esse jogo agora contra o Criciúma vira já um inicinho de decisão pra gente, né? Porque, a gente já deixou 2 pontos lá em Recife, que dava pra ter ganhado fácil. Fácil não, mas dava pra ter ganhado. E esse jogo também com o Goiás fica o sabor amargo de você deixar 2 pontos contra o Goiás. A América teve muito mais volume de jogo. E aí lá contra o Criciúma começa a virar uma decisãozinha. É o jogo que troca, vai ter que mudar pra empatar, né? Que você, ganhando em casa, empatar fora, dá pra subir. Agora vai ter que inverter, vai ter que ganhar pra compensar o empate em casa. O que perdeu aqui. E o Criciúma, ao que parece, é a única equipe que não ganhou nenhum ponto ainda na Série B, né? Perdeu as duas. Então a gente tem que aproveitar essa chance. Mas vamos devagar, que a gente também, né, tá criando expectativa. Acho que nós estamos pesando, vocês são muito urubolinos, entendeu? Nós temos que ganhar de goleada, não sei não. Vamos devagar, que vocês estão pesando demais, seus como é que fala? Seus urubolinos. Vocês cercam demais, vamos devagar, que a gente cria uma expectativa demais. É um jogo difícil, cara, não é um jogo fácil, nada que o Silva lá não, hein? Aí, ó, voltou o Paz e Amor. Ramonzinho, Paz e Amor. Não, cara, mas é um jogo difícil de ganhar lá, cara. Jogar em Criciúma. Também acho. Não, também acho. Nessa eu tô com você. Não acho que é fácil. Qual que eu acho que é o que fica de lição nisso aí? Pelo menos por esses 2 primeiros jogos e também acompanhando os jogos do Inter. Não tem nenhuma equipe, não tem nenhum jogo que vai ser 100% fácil, claro que não. A Série B ela é equilibrada. Mas também, pelo que a gente viu do Goiás aí, pelo que a gente acompanhou do Inter, que são os 2 times com maior receita, a gente não vai precisar ter medo de ninguém, não. Se a gente conseguir encaixar o nosso time com as boas peças que a gente tem, dá pra gente encarar todo mundo. Eu acho o seguinte, a tendência é a Série B ficar melhor, porque o Goiás, no papel, não tem um time ruim, cara. Eu acho que é o time que tende a crescer. Essas falhas no início não definem nada, não, gente. O Inter, eu acho que o Inter sobe com a camisa, né? Eu acho que é muito difícil. Sem dúvida. Figueirense também tá muito bem, cara. O Inter, não sei se o Zago fica lá muito tempo, mas o Inter, uma hora, ele vai engrenar o futebol também, porque o Inter tem bons jogadores, tem um grupo de jogadores muito bom. Então não vai ser só na camisa. Não é igual o Vasco ano passado, que tinha um time bem questionável e subiu quase que só pela camisa. O Inter, uma hora, ele vai engrenar. O futebol do Inter, uma hora, vai engrenar. Tão bom time. Pra Série B é um ótimo time. O Figueirense pra mim é um time também que vai... Também. Eu acho que é um time que sobe, cara. Também. Acho que 2 vagas aí estão com o Inter e o Figueirense. O Figueirense tá jogando, fez boas contratações, né, e tá mostrando bom. Ontem foi 4-2 no Náutico? Não, foi estudão, hein. Foi 3-0, não? Não, o Náutico chegou a empatar, não? Não. Tô de aqui. 3-0. Mas, pra mim, o que tá apresentando o melhor futebol nessa Série B é o Figueirense, cara. Até então, agora, do mesmo jeito que não dá pra... Porque o Goiás ou o Náutico e tal foram mal e tal, também acho que ver o Figueirense como o pica das galáxias aí não é... Não, mas ele contratou bem, o Cer. Não, então, eu não tenho uma análise tão boa do Figueirense. Não sei exatamente como é que tá e tal. Não, ele contratou então, só bem. Olhando pelos resultados, eu acho que ainda é muito cedo pra analisar, entendeu? Não, ele fez boas contratações. Mas é aquela coisa, né? O time também, em 2012, o América era o time a ser batido na Série B, vocês lembram, né? Sim. Depois que o Rodriguinho machucou, o América só desengolou. É verdade. Então, fechamos? Fechamos. Até domingo pra todo mundo. Boa noite, seu Ramon. Buenas noites. Sérgio Tavares. Pode continuar, Ramon. Hoje não teremos, né, a mensagem edificante do senhor Corneta. Ah, isso aí já. Esse ano acho que não teve. Exato. Ter que bolar as nossas mensagens edificantes. Vou pedir pro Corneta mandar e a gente lê pra ele. Ô, gente, quem quiser aí, doa um livro de autoajuda pra gente, que a gente bola umas mensagens edificantes e faz aqui. Peraí, enquanto você vai falando, eu vou achar aqui, ó, mensagens edificantes. Eu vou falar uma no final, achar uma mensagem. Sexta-feira. Boa noite, galera. Sexta-feira, torcer aí, vamos ver se a gente volta com esses 3 pontinhos lá pra dar uma engrenar, tem que melhorar esses números aí do América. Tem que. Pra começar a ser competitivo de novo. Ainda estamos aquém. O jogo tá bom, mas tem que ter resultado também. Não adianta não ter. Isso aí. Eu achei a mensagem edificante aqui. Manda bala, Ramon. Segunda-feira é um dia muito ruim, mas lembre-se, tem coisa pior. Felipe Amorim. Até rimou, cara. Isso aí. Falou pra todo mundo, até domingo que vem. Falou. Falou.